o mais refinado conteúdo da internet. É stop, burra, não é pause. Não é record, é stop. Gente. E aí, pessoal, começa agora mais um Gabi Estática. Eu sou o Diego Fleifish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. Doutor Fábio, né? Doutor Fábio. E aí, traços? Agora eu lembrei. E o Ike. E aí? Até desanima na hora de me apresentar, né? Doutor Fábio e o Ike. Deve deixar o Fábio pra apresentar por último agora. É verdade. É, né? Desculpem se eu diminuo suas pessoas. Beleza. E hoje estamos aqui para... Nossa, ficou um negócio meio Oremos, né, cara? Oremos. Fazendo um daqueles Gabis Táticas despretensiosos, né? Pra gente falar um pouquinho o que a gente anda fazendo, o que a gente anda consumindo, se tem alguma indicação. E eu sei que tem gente com videogame novo aí, né? Eita. É, rapaz. É, mas quem saiu desse mundo de jogar joguinhos de browser, né? Saí da era da escuridão, das trevas. Que videogame você comprou? Do computador ruim. Eu comprei um PlayStation 4, cara. Eu já cheguei, foi a facada? Ó. Já na fala porta aí. E tapa na cara. Ó, eu comprei o meu por 1.300 conto. Ah, 1.300 tá um comprou bom preço, é, cara. Foi usado eu ou Eu comprei novo? Na... Não, novo, pô. Apesar de que, na verdade, não foi nem eu que comprei, né? Foi um amigo meu que tá morando no Rio. E ele comprou até numa loja que o pessoal do God Mode fala muito lá. Uruguaiana. Ah, o tartaruga. Exatamente. Que o meu colega apelidou, singelamente, de caiudocaminhão.com. Caiudocaminhão.com. Então... Não, peraí. É caiu do caminhão ou derrubaram o caminhão.com? Entenda como quiser. Eu sei que eu paguei 1.300 conto no videogame que tá aí por 3.000, 2.500 na maior parte dos lugares ainda, né, cara? Uhum. Estou aqui me debulhando na nova geração. O que é que você tem aí? Ó, eu já zerei o Wolfenstein, The New Order. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs. Von mir, mein Gott, litt ich nur. Você tinha comentado. Esse jogo parece bem legal. É um shooter, cara, maneiríssimo, maneiríssimo. Quem gosta de shooter, né, provavelmente vai gostar muito desse jogo. E ele tem uma parada maneira, cara, que eu sempre gosto, assim, que é histórias alternativas, né? Que é... Ele tem uma parte no Brasil, não tem? Eu vi uma CG que era tipo um jogo de futebol no Brasil, sei lá, não sei se fazia parte da história. Ah, não. Teve... Foi um vídeo promocional, que é um jogo de futebol e tal, mas não... Foi só promocional mesmo, né? Uhum. Isso. A maior parte do jogo se passa na Alemanha mesmo e tal, mas ele é legal, porque ele passa como se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, né? E você tá lá lutando com a resistência contra os nazistas, pra tentar derrubar o governo mundial nazista que se instalou, porque eles têm, como na maior parte das histórias alternativas envolvendo os nazistas e Segunda Guerra Mundial, eles têm tecnologia bizarra, ultra avançada, né? Robôs aqueles e coisas do tipo. Lá, bizarro. É. Uhum. E é muito maneiro, cara. É muito legal. Você tem uma fase que você enfrenta nazistas na lua, cara. Isso é muito foda. Com armas laser, na década de 60. Uhum. Olha aí. E ele tem um monte de parada, assim. Eu não vou dizer que é inovadora, porque eu não acompanho, né? Você foi super, né, cara? Pra mim foi inovador, inacreditavelmente inovador, em tudo, todos os aspectos, inclusive. Não, eu mas tinha ouvido falar até que esse jogo, ele até resgatava muita coisa antiga, de ter os itenzinhos de restaurar life, né, você tem que passar por cima dos itens lá pra pegar e tudo, né. Uhum. Eu acho engraçado que o Ike acabou de falar, que é o que é inovador pra mim, aí veio o Diego, não, esse negócio restaura muitas coisas antigas. Não, mas foi exatamente o meu último isso. Videogame foi um PlayStation 1. Então tá certo, né, não, cara? Mas foi exatamente isso. O Ike tá achando que é inovador, mas parece que esse já resgata coisas antigas, né? Ele já deu a volta, já. É, exatamente. Mas isso eu achei legal, porque o que a gente mais vê por aí, a gente reclamando dos jogos novos, né? Que eles estão frescura do caramba, tá cheio de chance, de vida regenerando, de palhaçada desse tipo. E esse não, é, né? Você leva tiro, se esconde na muretinha e... Né, se esconde na muretinha por 5 segundos e já volta tranquilaço. E o outro jogo que eu tô jogando, também, desesperadamente, é a versão remasterizada do The Last of Us. Você não tinha visto nada ainda? Eu tinha zerado no YouTube já? É. Eu zerei no YouTube esse jogo. Eu quase zerei no YouTube, mas assim... cara, eu comecei a achar o jogo tão inacreditavelmente foda que eu falei assim, pô, não, não dá, eu vou me guardar para esse jogo. Vou me manter virgem para ele. Vou me guardar. Nossa, já existia uma esperança de você ter um videogame nessa época. Pois é, cara. E, cara, valeu a pena cada segundo de ânsia, porque esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é tão bom que eu tô narrando uma campanha de RPG baseado nele. Olha aí. Olha aí. E como esse é um jogo que tava aí nas mídias, a galera tá sabendo bastante dele, eu nem vou comentar muito, além do fato de que eu tô completamente pirado e viciado nele. A gente já comentou, né, na época que tinha saído, mais ou menos, quando... Acho que foi o Valdeir, não foi? Foi, ele tava jogando. Uhum. Beleza, agora o Fábio tá calado aí. Fábio, fala aí, o que é que um doutor faz? O que é que você fez nesse fim de semana? O que você tem consumido além de artigos científicos? Bom, consumo bastante, né? Artigos científicos. Mas esse fim de semana estive em São Paulo, né, visitando a minha irmã. E tive a oportunidade de ir ao teatro, uma coisa que só doutores fazem, né? Esse ambiente encantado, sofisticado, que é o... teatro brasileiro. O Fábio deve estar com nojo agora do menino falando de PlayStation 4. Eu vou te apresentar um amigo que foi ao teatro ver Rei Leão, hein? Eu fui também, ano passado. Aí sim, lá em São Paulo também. É bem legal, por sinal, a peça. Eu só conheço a versão brasileira. Ah, é bem legal. Eu vi no YouTube algumas partezinhas. É dos bichinhos, dos carinhas fantasiados de bichinho. É, né? Legalzinho. Mas nesse fim de semana, eu fui um musical também. Eu já fiz alguns musicais. Musical é muita coisa de doutor mesmo. Não, cara. Se você for olhar direitinho, é até a parte mais popular do teatro são os musicais hoje em dia. Pelo menos eu vejo. É que mais fácil de agradar. Acho que a parte mais popular do teatro fosse peça do Miguel Falabella falando de alguma coisa bizarra. ou aqueles negócios mais de comédia zoada, né, cara? É. Mas o que eu fui nesse fim de semana foi a peça do Cazuza, né? Musical lá do Cazuza. É bem legal pra quem gosta do artista, tem uma certa nostalgia, principalmente... Por causa das músicas, né? Pô, o cara era um poeta. Nesse sentido de musical baseado em vida de artista, eu já fui também no do Tim Maia, que por sinal eu gostei mais do que esse, do Cazuza, que tá em cartaz agora. A questão é que... Agora que já passou, né? Provavelmente. Não, ele... Acho que do Cazuza vai até mais alguns meses aí. O do Tim Maia já acabou, né? Ah, é? Então tem chances aí de quando o Gabi sair ainda tá... Provavelmente vai estar em cartaz ainda. Ela é no Teatro Procópio Ferreira, na Rua Augusta. E o que acontece, tem os números musicais, né, são bem interessantes, mas o que eu não gosto muito na história do Cazuza, que até eu senti no filme também, é que o cara, ele, diferentemente do Tim Maia, ele não tinha aquela força motriz. Eu não vejo na história dele aquele start, aquela coisa que faça, de fato, o artista ser quem ele é, né. Obviamente ele era um contestador, né, era um letrista impressionante, teve esse problema que foi ter sido contaminado pelo HIV e sofreu com isso. Mas não tem aquele, como eu disse, aquele start, entendeu? Aquele negócio que faça realmente você embarcar na história dele. Como aconteceram, por exemplo, em outras cinebiografias ou biografias no teatro mesmo, como a do Tim Maia e a do Luiz Gonzaga também, né? Mas assim, pra quem gosta do cara e gosta das músicas, eu acho que é um bom programa, assim. Eu não entendi direito, assim. Você fala que é como se a peça desse uma personificada no não, cara, o assim, meu pô, pra ter, deixar mais interessante. Não, não. Né? O que eu tô dizendo é a mesma coisa que eu vi no filme, que é mais ou menos que ele... Pô, ele era um filho de uma família rica, entendeu? Então, não houve, assim, um obstáculo que ele tivesse que transpor pra chegar onde ele chegou. Se... Obviamente, ele era talentosíssimo. Ele não lutou pra chegar onde chegou, ele simplesmente tava lá, né? E não levava a sério muitas coisas, não é? Era um contestador em algumas situações, mas nada que faça você, de fato, embarcar naquela história, né? Tipo, ir com ele, né? Uhum. E o filme da Sandra Werner, que teve alguns anos atrás, eu acho que tem esse mesmo problema, né? Mas, obviamente, não creio que seja o problema da história. E sim da vida do cara, que foi assim, né? É, o pai acho que facilitou, se não me engano, pra ele até, que o pai era produtor musical. Sim. Foi bem tranquilo até. Foi tranquilo. E, assim, isso é uma opinião pessoal. Mas pra quem gosta, como eu disse, dos números musicais, pô, é muito bom. É muito legal. É tudo ao vivo. Tudo ao né? vivo. Tem uma banda muito boa, por sinal. Eu acho que já é interessante pra quem gosta de Cazuza, já é com um show com historinha, é um né? show. E o cara... Um show com historinha. O ator lá que interpreta o Cazuza, Cazuza, o cara personificou o timbre. É exato, é igualzinho do Cazuza, cara. Meu amor, meu amor. E você, pequena Vivi, o que é que você vem fazendo aí? Ultimamente eu ando assistindo algumas séries. Coisa que eu raramente faço, porque eu sempre, quando eu começo a acompanhar uma série, eu tenho que assistir ela toda de uma vez. Ou se parar. Ah, o toque, tipo, né? É. Cara, eu sou muito fácil pra parar. Às vezes eu vejo só dois episódios, e às vezes eu gosto da série, mas eu acho que já deu. Porra. Eu não gosto de ficar muito tempo sem assistir. Normalmente é uma semana, duas, no máximo, eu tenho que voltar já assistir, senão eu perco o interesse. Uhum. Eu vou falar de tudo de uma vez, ou eu falo uma, depois falo outra? Fica à vontade. Tá, o programa é seu. O programa é meu? É. É isso aí. Eu comecei a assistir recentemente Orphan Black. Opa! Orphan Black foi eu bem ia, antes, eu ia né? falar exatamente dessa série também. Já fala comigo. Lá. É, falemos juntos. Do que trata? É uma pessoa sem pais negra. Não. Exatamente. Eu comecei a assistir, na verdade, por indicação do Gui, lá do Frango Fino. É, fala sobre clonagem, né? Ah, exatamente. Eu vi um pouquinho dessa série aí. Você viu comigo? Eu vi, eu não entendi nada. Ah, eu vi uma propaganda. Peguei no meio. Você pegou na metade de um episódio. Tinha um monte de clone lá, mulher. Eu vi alguma coisa assim. Sim. Eu assisti... Quantos episódios você assistiu, Ike? Eu assisti 4, por enquanto. Eu assisti já a primeira e segunda temporada inteira. Ai, não vai soltar nenhum spoiler. Eu assisti, Será 4 episódios. Tô gostando bastante. Assim, a história trata de clones, né? Tem a personagem que eu acho, tá? Isso agora é uma opinião minha. Eu acho que ela é a original, a Sarah. E aí tem vários clones dela. E aí, será que eu falo por agora? Enquanto, não vai destruir os meus sonhos. Deixa que eu me destrua depois. Não, olha só, só pra te deixar tranquila. Até agora eles não falaram se a Sarah é original ou não. Ainda tá indo. Ou seja, Vi, pode pular aí pra terceira temporada aí, que já vai ser só enrolação até lá. Nossa, então, não, mas pelo contrário, cara. Pelo contrário. A série, ela começa bem legal sempre. O início dela é até um pouco mais devagar, né? Pra, tipo, apresentar os personagens, né? Inclusive as outras clones e tal. E na segunda temporada vira um frenesi, cara. Vira loucura, saca? Vai aparecer mais clones? Vai aparecendo de pouquinho em pouquinho, assim, alguns... Porque por enquanto eu só vi 5. Uhum. Mas espera lá. Qual que é a premissa aí? Vocês só falaram de clone, mas tem... Qual é a história do negócio? Ó, o negócio é o seguinte. A história, o personagem principal é uma mulher chamada Sarah, né? Logo no início do primeiro episódio, ela dá de cara com uma mulher se suicidando numa estação de trem que era exatamente igual a ela. Interessante. E aí, assim, ela começa primeiro roubando a identidade da mulher, e aí ela, do nada, começa a descobrir outras pessoas, outras mulheres igual a ela. Por causa dessa mulher que ela... Isso, que ela tomou a identidade no começo, porque essa mulher tinha conhecimento de outras, das outras coisas. Ela já tinha só o link. Só a Sarah é que não sabia. Uhum. Isso, exatamente. E aí, aos poucos, ela... A Sarah vai começando a entrar meio que num sub mundo ali de conspiração, entendeu? Descobrindo quem são essas outras clones, por que a outra personagem, que eu esqueci o nome agora, que suicidou, por que ela suicidou, e a descobrir outros problemas, né, que... Afinal de contas, clones não nascem sozinhos. É. Pois é. E ninguém deixa um monte de clone andando por aí de sacanagem, assim. Uhum. E quantos clones tem? Então... Sim, até onde eu assisti, que são 4 episódios, eu já contei 5. Mas deve ter mais. Tem mais, inclusive, logo nos primeiros episódios. Eles citam, assim, umas 5 outras que nem chegam a aparecer, saca? Uhum. Que viviam na Europa e tal. Tem... Essas eu não contei porque não apareceu. E assim, mas que são principais, que são personagens principais da série, tem acho que 3 clones, né? Que é a Sarah. É a Sarah, a dona de casa lá. É, que eu esqueci o nome também. A Nerd. É, e a Cosima. Que e a doida. Ah, é, tem a... Caramba, como é que é o nome dessa? Eu esqueci o nome de duas. A Cosima é a nerd. Isso, é a nerdinha. É legal que cada um tem um cabelo diferente, né? Precisa diferenciar, sim, né? Elas... É totalmente, assim, só o rosto é o mesmo, mas as roupas mudam, o jeito de falar muda, o cabelo totalmente diferente, isso. Sabe? Outra pessoa. A atriz é muito boa. E exatamente esse é o ponto que eu queria falar, cara. Tatiana Maslany, não é o nome? É, uma coisa ela assim. É absurdamente boa atriz, cara. É de ficar impressionado, assim, com as paradas que essa mulher faz. Tem uma cena... Acho que na primeira temporada mesmo, Vi, você vai ver mais pra frente, que é uma cena boba, assim. A clone, que é tipo uma dona de casa do subúrbio, assim, eles ficam chamando ela de soccer mom, né? É. Dona de casa, cheia daquelas noias, leva as crianças pra futebol e tal. ela tá se passando pela Sarah. Ah, eu já vi esse episódio. Você viu, né? Cara, é impressionante. É muitas camadas aí de atuação, né, cara? Não, e é impressionante como que você consegue perceber que não é simplesmente a atriz fazendo a Sarah de novo. É a atriz fazendo uma personagem se passando pela Sarah. E fica visível isso. Então, os caras têm que pegar uma atriz boa, pra, porque senão avacalhou a série, né, cara? Isso, com certeza. Ela é inacreditavelmente boa atriz, cara. Já pensou pegar aquela Jennifer Aniston, né, cara? Pra fazer... Esse é um monte de Rachel, né, cara? Nossa, Deus que me livre. Agora, só uma curiosidade. Para os fãs de Far Cry 3, um cara que fez... Lembra aqueles vídeos promocionais do Far Cry 3 que tinha um ator que fazia o... Ah, o McLovin. Não, o outro. Eu não cheguei a ver, o Vaz. Ah, o Vaz mesmo? O que fazia o Vaz mesmo, ele tá nessa série. Ah, tá nessa série? Caraca, ele é o Vic. Putz, é o Vic. Pode crer. Muito bom. Não tem nada a ver com o cara do Far Cry. É meio maluco também, mano. Cara, esse personagem, ele é muito bom, cara. Provavelmente você deve estar achando ele um bostão, né, até agora. Por enquanto ele é um bosta. Mas, cara, esse personagem é muito bom, cara. Quanto mais tempo passa no seriado, mais divertido ele vai ficando. E qual é o motivo desse título, Orphan Black? Tem alguma explicação ou não falaram nada já ainda? Já falaram alguma coisa? Porque, por enquanto, até o quarto episódio, cara, não tem nada. Eles falaram, Orphan, eu imagino que é da clonagem, né? Que... É que eu sei que a Sarah é órfã. Não sei ainda se ela é órfã. Se for coisa do in vitro, né... Deve vir daí, da clonagem, detalhe, né? Detalhe que tem um ponto importante nessa história também. Você falou de órfã, né? A Sarah, a personagem, ela tem uma filha na série. Tem, e até então, ela é a única clone que tem uma filha. As outras são estéreis. Isso. São estéreis? Estéreis, né? Isso é outra parada importante, assim, que você vai descobrindo o porquê. Tá só ao na longo primeira da, temporada, né? Do série. Não, já tem a Eu segunda. Eu estou na primeira temporada. Mas lá na Netflix tem as duas temporadas. Não, Netflix tem só a primeira temporada. Só a primeira. O mote é bem interessante. Agora, a probabilidade de terminar numa merda grande não é pequena, não. É grande. Porque manter esse ritmo é complicado, né? Mas assim, pô, eu acho que essa série vale a pena só pela atriz, cara. Porque pela atriz e pelos outros também, né? Pelo elenco de apoio e tal. Uhum. E são todos muito bons, cara. Então, eu ganhei um iPad. Meus pais vieram aqui, me deram de presente um iPad, que beleza. Olha. É, cara, eu tô falando lá, a coisa... Acho que uma das vantagens de você sair de casa, né, cara, de ir pra outra cidade, é que meus pais agora, quando não me veem muito, né, quando vê, sempre traz um presente legal. Acho que eles ficam acumulando, né, enquanto fica dando comida pro meu irmão lá em Maceió, aí eles ficam acumulando dinheiro da comida, né, e me dá um iPad, olha aí. E aí eu também me beneficio. É, ele também ganhou. Minha mãe faz comida pra mim quando eu vou pra Maceió. Olha aí. Aí meu pai fica com ciúmes. Oh, boa parte das coisas que eu andei consumindo tem diretamente a ver com o iPad, e uma das coisas foi que eu voltei a ler Walking Dead, né? Eu tinha lido bastante até a história em quadrinhos, né? Tinha passado já daquela parte do governador e tudo. E agora eu tô em dia. Eu li o restante e eu tô achando bem interessante o rumo que a revista tá tomando, sabe? Porque, Ike, eu sei que você tinha lido, mas você chegou a pegar a parte do governador? Sim. Até onde você leu, você lembra? Eu terminei... Deixa eu lembrar. Eu terminei quando eles fogem lá da cidade do governador e conseguem retornar pra prisão. Logo antes do governador chegar com o tanque. Ah, tá. Você não chegou a concluir a parte do governador, né? Não, é. Essa parte na revista, que o governador é um vilão que eu achei interessante, né? Que ele dá um certo clima de guerra, né? No negócio, assim, que eu achei interessante. Que por um momento os personagens, eles param de se preocupar com os zumbis e começam a se preocupar com os caras lá, né? Aham. Uhum. Você tá falando do quadrinho ou da série? Do quadrinho. Do quadrinho. Certo. Da série eu não... Eu assisti um pouco, mas não curti muito. É bem diferente do quadrinho. Uhum. E... Só que tem um problema. Quando terminou a saga do governador... Não vai rolar spoiler não, né? Primeiro... Ah, é um pouco. Você tá acompanhando? Não tem nada a ver, cara. É completamente diferente. É totalmente diferente. Eu até fiquei sabendo que na série, acho que na segunda temporada, sei lá, morreu aquela Sofia, né? Que é a menininha, sim, né? Acho que na terceira, na segunda, sei lá. Na terceira, não, né? Essa agora. Menina nos quadrinhos já tá com 16, 17 anos. Já tá bem mais velha e tá muito bem, não tem previsão nenhuma pra morrer, tá ligado? Entendi. Tem muita coisa desse tipo diferente, sabe? De pessoas que morreram em um lugar e não morreram no outro, pessoas que aparecem em um lugar e não apareceram no outro. Uhum. Então, não se faço nem ideia de como é que tá a série agora. Mas uma coisa que eu fiquei meio assim quando acabou a saga do governador é, morreu muita gente, né? Muita gente mesmo, da galera principal. E deu uma queda. Ficou, acho que durante umas 20 edições, mais ou menos, ficou um marasmo, assim, que eu não tava achando tão legal. Aí, do nada, eles colocam um personagem novo aí, que é o Negan, ou Negan, não sei exatamente como é que fala. Que esse cara é, tipo, mafioso. É muito mais foda que o governador tinha sido até então com ele, sabe? O cara tem um exército mesmo e tudo. Uhum. Só que começou a bater um sentimento meio Dragon Ball Z, tá ligado? Dos caras. Sabe aquele negócio? Pô, sempre matando... tem que escalar o nível de isso, ameaça. Exatamente. Os caras derrotam o Vegeta e tem agora o Freeza, que é mil vezes mais forte que o Vegeta. Depois eles derrotam o Freeza e tem o Cell, que é mil vezes mais forte que o Freeza, né, cara? Aí começou a dar esse negócio. Mas a parte que eu terminei, que é mais ou menos onde tá, né, agora os quadrinhos, acabou a saga do Negan, né? E agora tá ficando interessante, velho. Porque não foi muito pro caminho do Dragon Ball Z, sabe? Tá, deu um meio que um flash forge, agora tô ficando bem interessado mesmo. Agora foda que você acumula aí um monte de revista, né? E acho que sai uma por mês, né? E agora eu tô nessa, né? Vou ter que esperar, velho. Isso essa que é a parte foda. Mais difícil, né, cara? Mas parece que eles vão agora tentar sair um pouco do foco só de ficar nesse negócio de vilãozinho, sabe? Eles voltar um pouco mais a falar dos zumbis, né? E dar uns outros contextos, tem uns mistérios. Por exemplo, do nada, tem um... Não sei se alguém vai encarar como spoiler, depois eu vou botar lá com observação no post. Mas, por exemplo, tem um certo momento que tem uns caras lá sendo encurralados por uns zumbis, eles estão se escondendo dos zumbis. E do nada, cara, um cara tá escondido, ele começa a escutar, tipo, uns sussurros, velho. E eles começam a ver, cara, os zumbis estão falando, velho. Ou seja, isso é um dos mistérios até onde eu parei. Aí, ou seja, já é um outro contexto, cara. Porra, se isso aparecer na série, vai ser foda, cara. Não, eu tô achando muito interessante. Tu quebrou toda a surpresa, porra. Eu não sei, cara, como é que eles vão fazer na série, porque tá muito... Até onde eu tinha visto, no segundo episódio já tava bem diferente, sabe? Então... Eu acho que a série é outra vibe. Inclusive tem aquele, acho que é Derek, né, que o pessoal paga mó pau lá pro cara, né, nem existe, na série, né? Ele não, acho nem o cara tem. Do crossbow? É Daryl. Daryl, né? É. Esse cara daí, ele nem existe nos quadrinhos, por exemplo. Não. Que o pessoal adora ele, né? Então... Pô, cara, uma das coisas que me fez pensar, assim, agora que eu tô jogando o The Last of Us, né? Comparado com outras histórias de zumbi. Cara, todas as outras histórias de zumbi me parecem meio bobas, assim. Não pela história em si, né, e tal. Mas pelo nível de ameaça que esses zumbis específicos representam, assim. Porque, teoricamente, num zumbi de estilo The Walking Dead, Resident Evil e tal... Você só precisa esperar eles apodrecerem e a sociedade pode retornar, né, cara? E no The Walking Dead, não. The Walking Dead, eles são realmente o novo bioma que tá tomando o planeta Terra, né? No The Last of Us. No The Last of Us, eles são realmente o novo bioma que tá tomando o planeta Terra, assim. Tem um ciclo de vida, eles conseguem se procriar. Bizarro, cara. Mas quando eu vejo o The Last of Us, eu não... A impressão que eu tenho não é diretamente que são zumbis, sabe? Sei lá. Eu não cheguei a ver muita coisa também. Eles são zumbis, tipo aquelas mutações, né, bizarras, né? É porque eles são zumbis com fungo. Então... É o conceito, né, do zumbi, né? Porra. Agora, no caso do Walking Dead que você falou, isso é uma coisa interessante também, que até onde eu tô na revista, eu não sei exatamente o que eles pararam de contar o tempo, né? Mas eu calculo que já deve ter passado uns 4, 5 anos desde da infecção, início, né? E até agora os zumbis estão aí, né? Então, do mesmo jeito do início, então não tem uma previsão pra eles sumirem. E é interessante que eles até falam, né, que as comidas estão começando a apodrecer. As coisas que você pode saquear ainda, que ainda estão intactas, elas já estão com prazo de validade zoados, né? Uhum. Isso é nesse sentido de progressão da história que eu acho interessante, né? Que é assim, os zumbis chegaram e você tem que lidar com isso, né? Eles já não têm esperança nenhuma de as coisas voltarem como eram antes. a história tá tomando um rumo que é como se fosse eles querendo transformar uma nova civilização, sabe? Eles, a gente, quem sabe a gente... Vamos fazer do zero a civilização do zero e quem sabe a gente não faz até melhor dessa vez. Como tem agora várias comunidades, até onde eu tô lendo, tá, eles estão tentando fazer agora um mercado, fazendo uma prisão, sabe? Isso eu achei interessante, esse rumo que tá tomando a história. O que eu acho é que, assim, se eles colocam que os zumbis não apodrecem nunca, que eles continuam aí, isso já é uma falha de realismo, né, da série, do quadrinho. Porque, a não ser que sejam zumbis sobrenaturais... Que nada impede que seja. Não, nada impede que seja, beleza. Mas não é a premissa que eles deram até agora, né? Se eles derem... Não, nunca falaram nada. Então, se der que é alguma coisa sobrenatural agora, tipo, 10 anos depois que começou a publicar o quadrinho... Não, mas eles acho que é bizarro, nunca... Mas, e no caso, por exemplo, do The Last of Us, já é um organismo vivo, de fato. Não, né? No The Last of Us, eu imagino, o pouco que eu vi, que já é uma coisa estabelecida desde o início, né? Aham. Uhum. O Walking Dead, ele nunca falou nada, já chegaram a pensar que era algum vírus, mas primeiro que eles nunca tiveram muito contato, porque logo nos primeiros momentos da epidemia, eles já ficaram sem comunicação, e por exemplo, até onde a revista foi até agora, eles não saíram muito daquela região ali, sabe? Aham. Uhum. Como é que, ele não sabe, por exemplo, como é que tá essa epidemia lá no Japão, por exemplo, sabe? Isso daí a gente não faz ideia, pô, tá pior, pô, tá melhor, ninguém sabe. E tem um momento que aparece um padre na história também, que o cara até fica, pô, será que você não perdeu a sua fé agora, né, com toda essa merda acontecendo? Ele disse, não, eu pra mim, eu ainda acho que isso daqui a gente tá vivendo um apocalipse, eu tô seguindo ainda, eu tô, na verdade, mais religioso do que nunca, isso né? Isso daqui pra mim é comprovação, né? É, isso daqui é comprovação, exatamente, tem um diálogo desse de um cara lá que ele tem um lado mais científico com esse padre, sabe? Uhum. E assim, eu sou uma das pessoas que não fico naquele negócio esperando a grande conclusão, que tem gente que fica agoniado com isso, tem que ter uma explicação. Eu não tô esperando explicação. Eu acho legal justamente esse debate, tá ligado? Essa parte toda que eu acho interessante mesmo. Então, se um dia, eu não acho que vai ter o próprio, acho que é Robert Kirkman, né, o cara lá, o criador. Se eu não me engano, ele até já falou mesmo que é uma história eterna aqui dali, né? Então, não duvido que, sei lá, vai continuar com os personagens mais novos depois, não sei, né? Enquanto tiver rendendo dinheiro pra ele, pelo menos, né, ele pretende continuar a história. Mas, né? Mas no final da primeira temporada, eles não vão lá naquele CDC? Não sei se vocês... Isso não existe nos quadrinhos. Isso não existe no quadrinho. Ah, tá. Porque pois ele dá uma certa explicação, né, do que acontece. Uhum. É, o seriado é bem diferente. É. Né? Tem muita coisa. Né? No seriado fica claro que é um vírus, né? Isso. No quadrinho nunca tem nada nem parecido com essa explicação. Uhum, entendi. E agora, vou continuar acompanhando. Pra quem, como eu também, depois da saga do Governador, deu uma desanimada, né, com o andamento, que ficou um pouco sem ritmo, agora eu tô achando bem legal. Se quem quiser continuar lendo, acho que vale a pena. Eu até vi um filme, é o que aconteceu, eu vi lá no Netflix, eu disse, cara, vou rever Austin Powers. Austin Powers? É. Vai dar uma quebrada aí do clima do Fábio, mas esses filmes, esses não são de doutor aí, seus. Gold Member? Não, acho que é o primeiro de todos, é aquele Man of Mystery, sei lá, alguma coisa do tipo. É, aí eu pensando, cara, tá aí, vou rever Austin Powers, né? Aí eu comecei a assistir, eu me dei conta que eu nunca tinha assistido, cara. Eu tinha visto, acho que o 2, sei lá qual que era. Eu nunca tinha visto o primeiro. E eu me assustei que o filme já tem quase 20 anos, cara. É isso aí. Caraca! Nelson de 97, se eu não me engano. Nossa, cara, agora tive um flash muito grande da minha infância. É bizarro, cara, porque quando eu era criança e eu vi um filme assim antigo de, sei lá, 15, 20 anos atrás, o filme tinha aquela imagem meio zoada, né, cara? Hoje, você, como a tecnologia já chegou num ponto, já faz um tempo, né, da qualidade, né, da filmagem, você olhando não parece, né, que o filme é tão antigo assim. Cara, veja só. Pode crer. Quando a gente era moleque, tipo, você via o Império Contra-Ataca na televisão. Só que o Império Contra-Ataca nessa época tinha 10 anos, porra. Era um filme de 10, 11 anos. Os Caça Fantasmas, a gente via moleque, tinha, sei lá, 6, 7 anos. Hoje parece que o filme tem 50, porra. É verdade. Ó, uma coisa que eu tava acompanhando nos últimos tempos e que continuo porque tá saindo uma nova temporada agora, é o Avatar, a Lenda de Korra. Ah. Não sei se mais alguém aqui gosta, né? Ainda tá na Lenda de Korra? Tá, aham. Uh-huh. Eu vi gosto. Eu achei que já tinha fechado, né? Eu assisti inteiro a Lenda de Aang. Eu comecei a assistir a Lenda de Korra, achei um pouco estranho, parei. Justamente o fato, provavelmente é o que você não gostou, né? De ser meio steampunk, assim. Foi uma das paradas que eu achei mais maneiras, cara, dessa série. E eu achei legal, assim... Quer dizer, uma das coisas que foi até um pouco impressionante foi o fato de que a terceira temporada acabou, tipo, no meio desse ano, né? E a quarta temporada já começou agora em outubro. É sobre o que isso aí? Nunca ouvi falar disso. É uma história de arte marcial, né? Um desenho sobre arte marcial. Tem toda uma filosofia oriental, assim, de equilíbrio e tudo mais. O personagem principal, que é o Avatar, ele é meio que um Buda do Kung Fu, sabe? Peraí, rapidão, fazendo só um parêntese, o Fábio. Sabe aquele filme lá do cara, qual é o nome do cara do Sexto Sentido? O Shyamalan. Shyamalan, né? Uhum. Ele fez uma adaptação, só que não foi uma boa adaptação, nossa, pelo que não, eu ouvi falar, é triste, né? É triste. É, parece que foi uma bosta, mas é daquele carequinha lá. É uma adaptação desse desenho. É baseado nesse desenho. Ah, aí, beleza. Que não pôde ser chamado de Avatar por causa do James Cameron. James Cameron, na época. Que saiu na mesma época, né? O original, né? Ele se passa num cenário bem Kung Fu mesmo. Aquele cenário de China, do Oriente Antigo, né? E a Lenda de Korra tem um diferencial maneiro pra caramba. Que ela se passa no que seria mais ou menos o fim do século XIX, início do século XX, sabe? É que são sempre épocas bem diferentes, né? De um pro outro. Né? Isso, é porque só. É tipo, é um Avatar em cada geração, né? Uhum. Então, como o seriado anterior, a Lenda de Aang, se passou quando o Avatar anterior tinha uns 12 anos de idade, e agora já é uma nova Avatar, né, que é a Korra, a personagem principal, então passou assim 80 e tantos anos. É, a cada 100 anos, né? Não, a cada 100 anos, cada geração, né? Ah, 100 anos é uma geração? Desculpe a ignorância, mas eu achava que não. Uma geração é quanto tempo a geração anterior conseguiu ficar viva. Ah. E essa Lenda de Korra é um cenário bem mais steampunk, então mistura steampunk com artes marciais elementais, né? O pessoal controla fogo, água, né, os elementos, quatro elementos básicos. E tem umas histórias bem legais, cara, sobre nacionalismo, sobre terrorismo, temas bem, bem introduzidos, assim, naquele contexto de revolução industrial, de nascimento da identidade nacional e coisas do tipo. É muito maneiro. Mas se passa e onde, a terceira temporada... a história? É no Japão? Então, se passa num mundo próprio... Não, se passa num mundo próprio, tá. Que é basicamente um grande planeta oriente, assim. É tipo, a primeira temporada é bem assim também. É tudo orientalizado, né? Nada ocidentalizado. Não tem um equivalente da Europa, não tem um equivalente da África, não. É tudo coisas do oriente, assim. Tem uma nação que é bem equivalente ao Japão mesmo, tem uma outra área que é bem equivalente à dinastia Han da China, umas tribos que são bem parecidas com as tribos Ainu, né, do Japão. Então, assim, é totalmente inserido no contexto oriental de artes marciais, e agora tem surgido esses novos temas que estão ficando bem legais, cara. E eu espero, né, que os criadores falaram que essa é a última temporada da Lenda de Korra, e eu espero que mais pra frente eles avancem a linha temporal de novo, avance o cenário para agora o meio do século XX, ou talvez uma coisa mais futurista, porque essa combinação de artes marciais místicas com esses cenários diferentes, assim, é muito maneiro, cara, é muito divertido a série. Eu assisti outro filme, que foi inclusive indicação lá da galera do Overloader, que eles comentaram. Cara, qual é o nome do filme agora? Acho que em português, eu acho que é Sem Dor. No Pain, No Gain. Ah, No Pain, No Gain. Ah, peraí. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui rapidinho, só pra falar. Acho que é No Pain, No Gain. Isso é um filme do Michael Bay? Coisa de marombados. É, então, eu sei que tem essa expressão, mas não lembro se o nome do filme é isso ou é um trocadilho com isso, entendeu? Deixa eu ver aqui, peraí. Bem, é com The Rock e com... Mark Wahlberg, né? O Mark Wahlberg, isso. Deixa eu procurar aqui no IMDb, que aí eu acho. Era mais fácil você procurar pelo The Rock. Era mais fácil ter procurado o título original em inglês. Eu não sei o título original em inglês, cara. No Pain, No Gain, cara! É isso mesmo? É! Ah, você conhece o filme? Sim! Ah! Eu falei 14 vezes aqui. É, ele falou mesmo que era esse o título do YouTube. Cara, não é esse filme. Esse é outro filme. Não, olha aqui, Aiken, você tá falando de outro filme. O nome do filme é Pain and Gain. Olha aí. Achei aqui. Eu vi porque no IMDb, quando eu achei esse No Pain No Gain, apareceu People Who Like This Also Like, daí tem aqui. Sem Dor, Sem Ganho, é o nome do em português. Só se eles mudaram aí sim. Essa porcaria, então. Porque eles mudaram o título, então, porque nas notícias sempre saíam No Pain No Gain. É, enfim, não igual, sei. Igual aquele filme, aliás, vou falar desse filme depois, mas vá lá. Então, esse filme foi recomendação do pessoal lá do Overloader, e ele é baseado na história real. É basicamente o seguinte, tem três brucutus, né, os caras, esses brucutus de academia mesmo, assim, os caras fisiculturistas, né? Chega um momento que eles olham assim, cara, a gente tem os corpos que o pessoal deseja e tal, né? Só que eles começam a ver que a galera que tem grana mesmo são os carinhas que são os clientes dele lá, os magrelinhos, né? Aí os caras falam, pô, cara, tá errado isso, né? A gente aqui, a gente merece mais que isso, porque a gente é forte, a gente é musculoso e tal. E os caras não são lá muito inteligentes, né? Só que aí eles pensam com essa revolta, né? Eles que se organizam e fazem uma gangue de fisiculturistas pra tentar sequestrar um dos caras ricaços que frequenta a academia, sabe? É, tudo bem que o filme, ele leva muito pro lado da comédia, né? Mas ele é baseado em fatos reais e foi um caso meio sério, sabe? Eu acho que não é, pelo que o pessoal me falou, não é nem puxado pro lado da comédia, né? Só porque a parada é tão bizarra que é uma coisa meio de conflito de realidade, né? Com certeza. Não, tem um momento, eu posso até acabar ficando parecido com os comentários lá do podcast do Overloader, né? Mas é engraçado que tem um momento que acontece uma bizarrice que vai um letreiro assim na tela, assim, fala: esse filme ainda é baseado em fatos reais, sabe? Isso aconteceu, tá ligado? Pode crer. Inclusive, tem um documentário que eu acho que foi até feito meio que pra promover o filme, né? Tem no YouTube falando do caso real mesmo, né? E é interessante até pra você ver, né? O que é que bateu com o filme, o que é que não bateu. Mas tem umas coisas bizarras que realmente aconteceram. Por exemplo, os caras estão lá com o corpo, o carinha vai desmembrar o corpo com uma serra elétrica chinesa, não consegue, o cara vai lá no mercado trocar a serra com sangue e com o cabelo da vítima, tá ligado? Puta que pariu. Isso aconteceu, por exemplo. Isso tem no documentário, falando que realmente aconteceu, sabe? Coisas desse tipo realmente aconteceram. Desse naipe, né? Mas, cara, veja só, quando você passa na frente de uma academia, você vê aquele cara gigante. Pô, o estereótipo vindo, porra, tô vindo, né? Esquina. O que você pensa? Crescer não mora lá na academia. Não pode ter muitos neurônios operantes, cara. Nossa, Fábio. Isso não reflete a opinião do Gabi Estático. Isso foi Dr. Fábio Nazaré. Dr. Fábio que estudou tanto pra falar isso aí. É. Ele é um doutor, ele pode falar isso. Olha aí. É verdade. É. Mas você ia falar de um filme? Então, eu ia falar, você tava comentando sobre o Pain and Gain ter mudado de nome, né? Eu acho que eu bolei tanto pra falar Pain and Gain. Que nome miserável. Eu assisti um outro filme do Tom Cruise, que também mudou de nome umas 14 vezes antes de até sair a versão final, né? Aquela ficção lá? Que eu acho. Eu acho que eu já falei desse filme, não já? Não sei. Oblivion? Não, não. All You Need Is Kill, depois virou... No Limite do Amanhã. É baseado no mangá, é baseado, isso, né? É baseado no mangá lá, do coreano lá, All You Need Is Kill. Acho que já falou, sim. Acho que não, não. Acho que não. Bom, primeiro saiu com o nome de All You Need Is Kill, se eu não me engano. Depois foi Kill, Die, Repeat, um negócio assim. E depois Edge of Tomorrow, né? Trocando de nome um atrás do outro. Mas é tudo um a ver com o outro, né, cara? Muito. Igual que nem. Mas o filme é maneiro pra caramba, cara. Eu gostei muito, assim. Tipo, saca aquelas histórias de que o cara fica preso em um dia só, repetindo aquele dia um milhão de vezes? Sim, sim. É basicamente essa a história do jogo. Do jogo não, né? Do filme. Por que que acontece? Tem uns alienígenas invadindo a Terra, e eles são uma raça muito bizarrona, assim. Eles parecem que são feitos de tentáculos, uma coisa extremamente... Feitos de cabos de rede e coisas do tipo. São uns bichos muito esquisitos, assim, e brutais, sabe? Massacrando a humanidade. Tipo, já ferraram com a Europa inteira e a humanidade tá sendo aniquilada, né? E os humanos, eles estão lutando a guerra, estão tendo alguma chance de lutar essa guerra por causa de umas power armors maneironas, assim, que eles estão usando. Só que... Tinha que ter power armor, né, cara? Pra você achar legal. Claro, com certeza, pô. Mas aí, o personagem do Tom Cruise, ele é um cara... Ele é tipo um... Como é que chama? O cara que é jornalista e acompanha, assim, a guerra, né? Correspondente. Correspondente de guerra. Ele é um correspondente de guerra. E só que ele acaba falando merda lá pra um general qualquer e o general coloca ele pra linha de frente, sabe? Uhum. E quando ele morre nessa primeira ação, dá uma merda lá que ele morre sendo, como é que eu posso dizer, ele meio que sendo infectado por um dos alienígenas específicos lá, e ele ganha essa capacidade de toda vez que ele morre, ele volta no tempo um dia antes. Entendeu? É um quick load, né, cara? É, exatamente. É um autosave lá. Autosave, autosave, autoload. Ele tem autosave. E aí ele fica repetindo aquele dia um milhão de vezes, vai tentando dar um jeito de se salvar, né? Porque ele acaba sempre morrendo, de um jeito ou de outro, e é muito engraçado ver o Tom Cruise morrendo de formas horríveis um milhão de vezes. E extremamente gráfica todas as mortes, inclusive. Nossa. São bem divertidos. Isso é uma coisa que não se vê, né, cara? Pois é, né? Morrendo dessas formas. E assim, é muito legal a forma como que eles mostram o Tom Cruise, tipo, aprendendo com cada dia, né, que ele morre. Assim, a ponto de que ele começa a fazer certas ações simplesmente porque ele decorou a ordem que elas vão acontecer ao longo daquele dia, entendeu? Cara, muito videogame isso, viu? É muito videogame. E é legal, cara, você vê isso... Tipo, na vida real, entre aspas, né? Obviamente. Pô, é muito divertido, eu gostei bastante do filme. Pretendo ver. Interessante, tem um amigo nosso que ele leu o mangá e parece que nem sabia que ia ter o filme. Ele coincidiu, sabe? Aham. Uh-huh. E agora? Fábio, quer mais eu? Alguma? Quer falar do seu iogurte aí? Ah, é, fala aí, que iogurte você tá tomando aí. Xambinho. Ah, que bonito. Melhor que tem. Pô, é bom demais. Cara, eu aprendi a fazer xambinho. Xambinho. Ah, melhor que tem. Pô, é bom demais. Cara, eu aprendi a fazer xambinho. Cara, você falou isso, agora eu lembrei com esse calor todo, eu tentei fazer uma raspadinha agora há pouco. Meu Deus do céu. Deu terrivelmente errado. Eu pensei o seguinte, olha só, vou deixar aqui essa água no congelador. E a cada, sei lá, a cada 40 minutos, eu dou uma mexidinha, né? Que aí vai ficando aquele gelinho assim por igual, né? E depois eu boto groselha, né? Só que aí virou um copo de gelo aquele negócio lá. Aí a Viane foi roubar. E o negócio não diluiu direito. Ouvi. Que risada bizarra essa. Tá rindo muito da cara do Flyer. Cara, deve ser feito do açúcar que ela consumiu. Porque eu tomei. Eu pensei assim, onde eu colocou no copo, colocou o canudinho. Aí eu pensei assim, só pra representar. Em vez do gelo ficar todo por igual, ele virou um copo de gelo e o meio, quando eu botei a groselha, virou groselha pura, tá ligado? Nossa. Aí o Diego pôs o canudinho, eu achei que tava água embaixo. Pensei, vou experimentar. Na hora que eu suguei aquilo. Nossa. Pro momento a Viviane virou ocidental. Cara, aquilo era açúcar por... Chegou a arrepiar. Nossa, ficou horrível. E aí, pessoal, mais um Gabi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. Estava bocejando? Tava, deixa eu falar de novo. Fala. Olá. E hoje, Vi, a gente não tem tanto pra falar. É. Temos apenas alguns e-mails, como de praxe, e joguinhos para doar para os nossos ouvintes. Inclusive, da vez passada, para ganharem o Castle Crashers, eu fiz aquela pergunta de qual que era a minha cidade natal. O pessoal andou falando que foi uma pergunta muito fácil. Eu também acho. Ah, é. Eu sabia a resposta. Você sabia, né? Então a gente resolveu, dessa vez, para testar o nível Stalker da galera, fazer uma pergunta... Ainda não é muito difícil, né? Mas eu não sabia. Você não sabia? Ah, quando faço os cálculos, eu consigo. Então, vamos fazer uma pergunta de um nível... Nível 2, né? A minha foi nível 1. É. Qual que é a idade do Aiken? A idade real, tá, gente? Idade real, não a idade... Mental, exatamente. E quem acertar nos comentários essa pergunta, quem é que vai ganhar, Vi? Eu? Ah, Payday the Heist? Ih, Payday... Ah, essa piada é ridícula. Por isso que você falou rápido, né? The Heist. E qual que é o outro que eu não sei? Qual é? Orion. Orion é Prelude. Aquele joguinho de dinossauro do Steam também. É. Dois jogos ainda que foram doados pelo Bruno Lasson, que foi o mesmo que doou o Castle Crashers, do Gavi Estática passado, né? Esses jogos também, ele que mandou pra gente. Se você também quiser mandar seu joguinho, só dizer, hein? A gente ainda tem alguns joguinhos. Ah, mas nunca é demais. E jogo rápido, vamos logo... Vamos logo para os nossos e-mails. Primeiro e-mail aqui do Rodrigo Araújo. Muito bom o cast, tal qual o Aiken, eu também considero a trilha sonora de Castlevania, Symphony of the Night, a melhor trilha sonora de games de todos os tempos. E a única que me chamou a atenção na nova geração foi a de The Last of Us, que eu achei que seria citada. Parabéns pelo trabalho e continue nesse ritmo. É, e ela foi citada, na verdade, só que saiu na edição. Caiu! É, porque o Aiken já estava jogando The Last of Us, né, na época que a gente gravou, e ele estava na pilha, ele falou rapidão, só que ficou meio... Isso porque só ele jogou, tava jogando. A gente não jogou. É, mas então... aí acabou ficando fora do contexto, assim, e acabou tirando, mas foi citada a trilha de Last of Us. Próximo e-mail aqui, rapidinho, Alan Rodrigues. Rapidinho? Rapidinho! É do Alan Rodrigues, de 20 anos, São Paulo. Ele trabalha com logística de transporte de cargas em uma companhia aérea. Olha aí. Olha aí. Ah, será que ele conhece o Caio Braga? Caio Braga faz um negócio desse também, né? É, mas só que ele trabalha em São Paulo e o Caio Braga trabalha na Bahia, né? Ah, mas eles devem telefonar um pro outro. Ah, é, né? E, na verdade, acho que o Caio Braga trabalha com outra coisa, mas é no aeroporto, então... É tudo mesmo saco. Aliás, o Alan foi o carinha que ganhou Castle Crashers, não foi? Foi. É, olha aí. Queria aproveitar a oportunidade para falar que conheci vocês graças aos jogos que postaram no gaveteiro em torno de uns 3 anos atrás. Nossa, era cara. Que o Túlio colocava os joguinhos em flash, né? Ah, era daqueles lá? Eu acho que sim. Ai, eu acho. Falando em Túlio, cadê o Túlio, hein? Não sei. Ele sumiu. Eu acho que eu tenho ele no Facebook. É. Será que ele escuta ainda, Túlio? Se você escuta, manifeste-se aí nos comentários. Continuando. Admito que a fidelidade veio com os podcasts, principalmente os que possuem os temas mais sombrios. Quero deixar meus parabéns e pedir que não parem de postar, pois são a minha principal distração nos trens e metrôs de São Paulo. Abraços e até mais. Eu acho interessante esse e-mail, que ele conheceu a gente pelos joguinhos em flash, que é uma coisa que você encontra em outros lugares, não é um conteúdo exclusivo do gaveteiro. É. E através disso ele conheceu a gente, né? Próximo e-mail aqui do Lucas Dias, de 29 anos, Belém do Pará, médico, olha aí. Fala, galera do Gaveteiro. Ouço vocês há mais ou menos um ano e só agora fui atrás de ouvir os antigos, de forma totalmente aleatória. Que perigo. No podcast 44 sobre filmes que deveriam ser feitos, notei que o Aiken previu o filme do John Carter e o Diego, o novo das Tartarugas Ninja. Mas não é muito bem o que eu tava querendo. Pelo que eu me lembro, eu falei que era tipo uma animação estilo os quadrinhos antigos, né? Foi. Enfim, só deixando parabéns por aqui. Observação, por que vocês não fazem, que nem o pessoal do 99 Vidas, um Patreon pra galera que quisesse contribuir e ajudar com o trabalho de vocês? É Patreon ou Patreon? Sei lá. Acho que é Patreon, né? Coincidentemente, a gente já tava meio que pensando nisso, né? É. Só que ainda é uma... Eu soube da existência desse Patreon há pouco tempo, na verdade, e achei interessante até. O pessoal já tinha sugerido, não lembro agora quem foi, já tinha sugerido que a gente botasse um espaço pra doações, mas... Foi o Sérgio Gomes, acho que sugeriu. Será que foi o Sérgio Gomes? Não lembro. Acho que foi. Só que eu achava meio desorganizado e tal. O Patreon, ele dá um caráter até mais profissional pra esse serviço de doações. É tipo, dá até pra fazer tipo um programa de fidelidade, que é algo que a gente já brincava, né? Com que a gente pensava em fazer. É. E a gente tá estudando ainda, ver de repente tentar fazer um conteúdo extra, né? Pra quem assinasse o Patreon, não sei. A gente tá vendo aí alguma maneira que não fique injusto, que tipo o trabalho continue da mesma forma pra quem não quiser contribuir, mas pra quem contribuir tenha alguma coisa extra, né? Tá pensando alguma maneira de deixar a coisa legal. Observação 2, tentei escrever pra vocês pelo formulário de contato do site, mas não deu certo. Só que chegaram, tá? As suas mensagens. É, chegou duas mensagens que ele mandou e depois ele mandou pelo e-mail. Sim, então, tipo, deu um erro, mas chegou. Próximo e-mail? Próximo e-mail aqui do José Gabriel Casemiro do Nascimento. Gavetus. Gavetus. Foi, Gavetus. Não, Gavetus, tem assim. Eu falei, Gavetus. Ah, é? É que você fala, meu, você foi. Não... Você não faz a sílaba tônica, muito tônica. Porque eu sou pessoa discreta. É. Boa... Eita, perdeu a descrição agora. Boa noite, te ouço desde sempre. Admiro muito seu job. Venho lhes agradecer por todos esses anos que vocês preenchem meu dia com o bom humor de todos. Bem, é só pra agradecer mesmo e pra desejar toda a felicidade a todos. Valeu, gavetistas. Aí, Esse carinha está fazendo todo um neologismo, né, cara? Pois é. Mas duas palavras que eu acho que nunca chamaram a gente aí, ó, pra lista. Tem que fazer uma lista depois, com todos os termos. O que já chamaram a gente, né? Gavetos, engavetados, gaveteiros, gavetus, gavetistas. Gavetentos. Gavetentos. A gente já foi chamado de gavetentos. Gavetentos. Eu tenho certeza. Aqui o próximo e-mail do Rafael Cadeirudo? Não, eu ia falar candelabro. Candelabro. Rafael Candelor Campoy. Entre em contato para dizer que existe um app chamado Podstore e estou encontrando dificuldades em baixar os episódios do Gavestática direto de lá. Não sei se vocês precisam assinar alguma coisa para fazer parte do aplicativo. De qualquer forma, acho que é problema com o feed. Não entendo dessas coisas, mas gostaria muito de ver os episódios diretamente no aplicativo. Vocês prometem que pelo menos vão ver se conseguem entrar para o app? Hehe, obrigado. Olha aí, nosso feed com mais um episódio, né, cara? Não, então... Eu fui atrás desse Podstore. O que é meio complicado é que a gente... Esse Podstore é só pra Android, né? É. Não tem... A gente teve que fazer uma manobra aqui. Você já procurou porque... no App Store? Só pra ter uma certeza. Não fui atrás, não. Mas eu vi que ele é só pra... Mas tava escrito lá que parece que era só pra Android. Ah, é? Bom, não sei. Enfim, eu fui lá... É só confirmando, não tem mesmo, acabei de procurar. Não tem, né? Então. Não tinha nada pra se inscrever. Era um aplicativo normal, assim. Só que no Podstore ele dizia que ele fazia a busca... dentro do iTunes para depois baixar pro Podstore, né? Ele usava a busca do iTunes Store. Ah, ele é? Dizia lá. É. Na descrição do aplicativo ele fala que ele faz a busca pelo iTunes Store também. Em tese, todos os podcasts que estão no iTunes é pra estar no Podstore. Enfim, em tese é pra funcionar. Porque ele faz a busca pelo iTunes Store. Era pra estar funcionando tudo certinho. Agora, se não tá funcionando, talvez seja interessante você entrar em contato com o desenvolvedor. Eu acho que o desenvolvedor vai cagar, cara. Sinceramente. Não, o desenvolvedor responde bastante as perguntas. Sério? Lá. Eu tava vendo. Ah, eu tava, é? É pequeno esse aplicativo? É, eu dei uma olhada lá no... Porque dá pra gente entrar pela Google Play. Google Play, Google Store, não sei como é que chama. Aí lá tem as perguntas lá do pessoal, as avaliações, e eu vi que o desenvolvedor responde. A maioria do pessoal, assim, ele costuma responder. Então, talvez você pode perguntar se tem alguma atualização, de repente, ou se tá dando algum defeito, não sei. Qualquer coisa, se segura aí, que parece que o WeCast vai pro Android. Não sei nem se já foi, né? É, o WeCast arrecadou a grana pra ir pro Android e tá pra aparecer o WeCast aí. Qualquer coisa, espera. O WeCast, aparentemente, acho que foi o único que eu nunca vi ninguém reclamando coisa de feed. O nosso funciona bonitinho no WeCast. É, o nosso, até pelo iTunes, tá normal novamente, até onde a gente sabe, né? É. Então, cara, feed, é como eu já falei aqui, uma vez o Azaghal disse que é bruxaria. E eu acho que é a melhor palavra pra descrever, porque é bizarro. Do nada ele tá funcionando, para de funcionar e depois volta, sem a gente fazer nada, né? Então... É mágica. É. É que nem o nosso site, às vezes ele para de funcionar, mas de repente ele volta do nada. É, mais ou menos. Beleza. Muito obrigado pela audiência de todos. Até. E a gente fica por aqui. Até o próximo dia 20. Tchau.